cobrinha vai, a cobrinha vem. No balanço da cobrinha, nesse vai e vem. A cobrinha vai, a cobrinha vem. No balanço da cobrinha, nesse vai e vem. Um pulinho pra lá, um pulinho pra cá. Um pulinho pra frente, você vai gostar. Um pulinho pra lá, um pulinho pra cá. Um pulinho pra frente, você vai gostar. A cobrinha